se espelha. Ellison. E Ellison. E o DJ Juninho. E Juninho. O novo Super Pop. Super Pop. Beleza, beleza, do Rio de Janeiro aqui. A nossa galera Fox, olha o Fox aí, meu irmão. As meninas Fox Safadão. Alô, Beckman! Daqui a pouquinho lá no Ipanema, meu. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Que é meu parceiro Rosinho das Trincas. Um verdadeiro amor vai. O Sandro de Barcarena também, Rosinho. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim. E a galera da Pedreira, Dona Sandra, seu Raimundo. Que tem que ser você. Vou te encontrar no Super Transação. Pra gente se amar ao som do campeão. Ellison e Juninho. Com DJ Hildon e DJ Denilson. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. De mim, o amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. E a galera da sede não poderia faltar de jeito nenhum. Alexandre Feroz, o Teco da Iclude, a série, Andresa Net, galera do Bengola. Galera de Benfica, obrigado! Que a felicidade está quando dois corações. Aí, Samanta! Leva um abraço lá pro DJ Daniel! Hélice e Juninho aqui no Rio! Alô, Daniel! Abraço pra ti, Maninho! Ellison e Juninho. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Gato Bengola, sem miséria. Só faltou o Orico, meu irmão. Aí o bagulho é doido. Você quer um homem que te faça mulher. Anderson e Andrea. Que eu não vou mais. É muito amor no pop. Carinho, oh, valeu, Anderson! dançando, curtindo. DJ Alice Juninho sacudindo. Todo mundo, hein? Eu te amo, que não vivo. Abraço! Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal. Xadana. Vai, vai! Xadana. O teu olhar no meu, o meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho sedutor especial. Mudou a minha vida sem você, não. Tinha um sedutor especial. Mudou a minha vida, sem você não é legal. Xanana, xanana, xanana. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou. Aí, Kawasaki! Pode vigia, juntinho com o Betel, toda a equipe. Também curtindo o Rio, Alice e Juninho. Ellison e Juninho. Com os cunhados, tudo começou. Vai, vai, onde eu soube o que vai, amor, vai. Galera da Elite, é isso aqui com a gente. O Dudu ficou em Belém, mas o Gilbertinho tá aqui, meu irmão. Vou curtir dançar. Eles estão de Bujará, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. Prepara o coração que lá vem mais uma! Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Um beijão do Alice Juninho e abraço também o nosso parceirão DJ Daniel, lá em Parque Arena, considerado pelo Alice Juninho. Alô, Daniel! Aqui no Rio a gente não esquece você. Alô, Samantinha! Beijão do Alice Juninho! Tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Assim, sente aí! Quando eu te vejo, vem um calor me sufocar. Senti teu corpo inteiro, ouvi sua voz te ter pra sempre. Será que assim pode perceber que eu tô ligada em você? E o Itamaraty. Vai! Quando eu te vejo. Meu parceiro Milhão, ele é Jay Gomes. Já estarão com a gente logo mais na Ilha do Governador, na ilha, garoto! Senti. No! mundo, da Terror de Color. Abraço pra você, garoto. Essa canção pra me declarar, dançar contigo. E o Itamaraty. Com você, a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. Eu quero ver vocês logo mais na ilha, na ilha, na ilha. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lambada é a melhor seleção. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Olha aqui, Alice, que legal. Galera já mostrando ingressos de amanhã, viu? Logo mais todo mundo da ilha com a gente, galera! Isso é bom filmar. Eu vou te levar. Você vai curtir o som e se apaixonar. Alô, Rivinha, alô, Sandro! Quando eu e você aqui, eu não vou resistir. A noite inteira eu vou pedir. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso Jackson, eu vou te levar. Você vai curtir o som. Vocês são demais. Te apaixonar. Bora do São Bregão, bora do São Bregão, bora do São Bregão. E a galera de Benfica aqui na frente. Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, aí demolidor, tu não veio, né, rapaz? A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu Spike também perdeu, eu tá perdendo. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto. DJ Ellison. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Se deixar pra comprar lá amanhã é 40. Se comprar aqui é 20. Quero ver você lá, Morena. Dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Live. Ela gosta de variar. Ela é a dama da noite. Cheira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira.

conquista a gente. Isso aqui é bom demais. John Hill. Uma vivência na batida do papai. John Hill. E treme tudo quando o sol do bate. Não toca coreia. John Hill. Pode o medo. John Hill. Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai. Vai descendo, vai descendo. E as meninas de vigia no Pará. Luiz Domingues Maranhão. Sapadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, já ganha pra fazer tocar colé. Cante no Mendes do Maranhão. Esse grave do paredão. Vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Gente, agradece com muito carinho. Inclusive, o nosso DJ Marujo agradece com muito carinho toda a galera da barraca do Pará, que realmente acreditou nesse projeto da vinda do Hélice e do Juninho. E a gente também, de fato, fica muito feliz. Obrigado toda a rapaziada da barraca do Pará. Estamos com vocês. Olha quem tá com a gente aí, Load CDs, Júnior CDs, Pequinho Gravações, Nelzinho, Cleitinho, Juninho MP3. A Ruivinha do Shopitel ali. Que é isso? Quem aprendeu a dança que é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Espreme tudo quando solta o pai. Ellison. Toca a caneta, vai. DJ. Sacode o médico. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, carai. Oh, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Dia 14 de maio em Teresina, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Dia 20 de maio, garota VIP Salvador. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Safadão. Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Fozão! É de pasta e laranjinha e chupa você toda. E DJ Ellison! Virou sucesso. A música não é minha, não. O povo escuta com quem quer, né, pai? Jasmine Fitness. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá verdade. Eu já estou te amando. Eu quero só você. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Vamos passar a vontade, eu já estou te amando. Gente, também agradece a Silvaninha, Taneca, Alain, lá de Itaguaí, Itaguaí, né? O Ricardo também, Pateta, grande Ricardo. DJ Pericles, DJ Ferreira, todo mundo já sabe. E a galera que ajudou muito na venda dos ingressos. Obrigado de coração. Bora, Marujo! É de plástico e laranjinha e chupa. Nosso amigo Júnior Furcão, o Alisson tá aqui pela esquerda. Tem que ver a nossa galera aqui pela esquerda que vem acompanhando a gente. O Júnior Rayane, nosso representante aqui do Rio. O Pezão e a Beckman. Nosso Robin Lowe, o cara que faz a gente voar pra todo lugar do planeta. Ele é sua esposa, meu irmão. DJ Júnior também, obrigado, viu, Júnior? Bora pra cima, garoto. Vou passar a botar a metade, eu já estou te amando. E a madrinha tá aqui! Eduardo Bonanza! Ele o Anderson Merizinho! Pela moda esse super pop arrepiando do Rio! Alô, Lenilson! Mas era Piaçu! Está procurando o dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Que vai, vai! Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando passo amor. Você todo dia e você gostou. Imagina se eu soubesse que eu passo contigo quando passo amor. Eu de plástico e laranjinha e chupo você todo dia e você gostou. Aí volta do nadão. Alô, Zé Mairado. Um abraço ali, galera do Apudim também. Flávio Ipo Digital Juninho. Também me pediram isso, eu tenho que tocar um pouquinho, bora. Alô, Teco, alô, Maíra! Eu vou chamar um casal pra dançar aqui no palco, calma. Esse casal veio de Belém com a gente do mesmo voo. E eles vieram especialmente pra dançar aqui no Rio os dois dias. Desde do comecinho, no pop 1, pop 2, pop 3, pop 4, que eles vêm. Alô, Teco, alô, Maíra! Alô, Elisson! Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar. Arrebenta! Essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a me amar. Banda 007. Meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteira, te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita em você. Se eu aceitar, vou te dar aquele moroninho ali. Diz que você mandou. Não pense que já vou lhe perder. Um pão de dança no pop, esse moreninho aqui, ó. Lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar essas flores que você mandou. Alisson, a galera que tá aqui do Remo e do Paissandu. Essa galera veio de Belém, da Pedreira. Vem, abraço, Raimundo! Dona Sandra e toda a galera, um abração! Flores não sabem chorar. E a nossa galera de Benfica! Me amar. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Eu prometo que eu vou ensaiar um pouco e na próxima eu danço com vocês duas. Procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas. Tá faltando um homem pra dançar com essa mulher aqui no palco. Ela quer, vem cá, vem cá, vem cá. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você. Meu parceiro Rodrigo, Michele e o João! Lá da Pedreira! Alô, dona Sandra! Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Banda 007. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Galera de Mosqueiro! Numa noite fria de outono, e as folhas caem no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta amor, e diz que o frio é uma fase. Life. Que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai.